Okay. Web 5898 autorizado a alinhar e manter cabeceira 10. Ali mantém 10-5898. Brasil Vida 01, bom dia, aguarde cópia. Identificação via mar e desse material 3 mil pés com 1093. Meio colégio para 5898. Brasil Vida 01 no pronto cópia. Brasil Vida 01 autorizado para São Paulo, nível de voo 200. Pistão 10, curva direita. Direto. Saída. Dael, Leda, após direto. Controle 120.8, transponder 5455. Afirmativo, pistão no 7, curva direita. Objeto 6749, faça nível 160, chama Recife em 126.0, bom dia. AB 5898, decoladas 13, chama controle 120.8. Bom dia. Bom dia, Web 5898, cruza 2000 para na sua escuta. Bom dia, Web 5898, contato radar na decolagem, direto Leda, vigilante. Direto Leda, Web 5898. Solo Salvador, bom dia. Na escuta do Alpha X-Ray Charlie. Diga Alpha X-Ray Charlie. Alpha X-Ray Charlie solicita ingresso no pátio principal, posição 03. Confirme Alpha X-Ray Charlie. Rebote do pátio 3 para o pátio principal, posição 03. Satsui Charlie, autorizado iniciar o reboque, reporte para ingresso em pátio 1. Afirmativo, ciente, obrigado. Jet 5717, passa nível 160, chama Recife em 125.1, bom dia. Firme, frequência web, Jet 5717. 125.1, mas 5717. Recife 125 decimal 1, web 7717. Nine 80, you are not clear for LS approach. Report establishing the localizer. American 980. Clear ILS, please. Please establish localizer, American 980. Rio 597 3, edição 2 no German. Web 5898, passa nível 140, chama tempo Recife em 125, decimal 1, bom dia. 251, bom dia. Confirme pra torre, foco cariótica. Está no Pax 3, para parar de treinamento, 03 a bordo, 4 e 5 da zona de vida. Sim, que é mais de cópia. Não conversa nada, por enquanto externa, após o exame de direção de hoje, que será cópia. Sim, que direção lá, água de cópia. Salvador, na escuta do Alpha X-Ray Charlie. Alpha X-Ray Charlie, autorizado a ingressar a parte 1, posição 03. Obrigado, confirmado. Agradeço. Foxtrot-Alaska, pronto cópia? American 980 established localizer. Roger, American 980 complete left approach runway 10 and contact the tower at 118.6. I don't want 118.6, American 980 on the way. Right. Affirmative tower to American 980, 8 mile final, runway 10. American line 980, good morning, check landing gear, clear to land, runway 10, wind 3. Clear to land, runway 10, view is down, thank you, American 980. American line 980, wind calm. I'm sorry, say that again. Abatando Fox Charlie Oscar, na escuta da torre. Oi, Salvador, Fox Charlie Oscar, acionado, tá pronto pro táxi e cópia. Fox Charlie Oscar, autorizado Teresina, nível de voo 100. Pista 10, curva esquerda, saída Momo, Albo, após Teresina. Controle 120.8, transponda 5555. Tente atualizado Teresina 100, após decolagem, curva esquerda, saída Momo, o controle 120.8. Fox Charlie Oscar, a saída será Momo, transição Albo, Alfa Lima, Bravo Oscar, após Teresina. E o controle é 120.8 e o transponder 5555. Gente, saída Momo, transição Albo, controle 120.8, o transponder é 5555, Fox Charlie Oscar. Fox Charlie Oscar, autorizado o pushback, estamos pronto para táxi. Sim, está pronto para táxi, Charlie Oscar. De nada, bom dia para o senhor também. Torre está pronto para táxi, Charlie Oscar. Fox, Charlie Oscar, autorizado o táxi via Pátio, Índia, no ponto de espera da 10, reporte pronto. Gente, vai reportar ponto de espera da 10, Charlie Oscar. Salvador, bom dia, Rio 5973, Rio 5973, bom dia, continue a aproximação, aguarde a autorização para pouso. Bom dia, Gol 995. Acione identificação, desce via para 2000 no 093. American Line 980 on the ground at 26, maintain my frequency. Turn right, approve the tax via Alpha, report before Juliet. Alpha, Okay, stay with you, Alpha to Juliet to the gate, American. Entendi, pouso autorizado, pouso na 110. Vento calmo. Vento calmo, tá bastante travado. Vento 973. American 980 will stay on Alpha. We'll report Juliet. American Line 980, approve the Juliet Gate April 1, Gate 11. Okay, approved to Juliet April 1 to Gate 11, American 980. Thank you. Fox, Charlie Oscar autorizado a alinhar e manter cabeceira 1-0. Cliente, vai realizar o teste de motores, Charlie Oscar. Cliente, reporte pronto. Rio 5973 no celular 28, mantém minha escuta. Autorizado taxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 05. Alfa, Kilo, Pátio 3, 05, Rio 5973, mantém minha escuta, livrado. Salvador, Charlie Oscar, tá até quebrado. Tô em Salvador, Papa Tanto, Papa Tanto, Charlie Oscar, tá até quebrado, Papa Tanto, Papa Tanto, Fox, Charlie Oscar, autorizado a alinhar e manter a cabeceira 1-0. Tô em casa, alinhar e manter, espera. Austrália, acho que autorizado a decolagem da 1-0, vento calmo. Galáctica Azul Alfa, para cópia, chame a Torre 1 no 8, decimal 6. Torre para matar Galáctica Azul Alfa. Galáctica Azul Alfa, bom dia, quatro cópia. Para a torre? Estamos vindo autorizado o táxi. Reporte para o ingresso na 17. Carioca decolar 233, chame controle 120.8. Teste 120.8, carioca. Controle Salvador, eu vou passar no Foxtrot Charlie Oscar. Foxtrot Charlie Oscar, bom dia. Contato radar vigilância, todo mantém 100, saída móvel. Teste móvel. Eu falei, você já dá, se possível, dar pra gente descer a Teresina? Negativo, saída móvel. Teste. 7. Reporte antes da Lima. Então, deve manter 4.000 via Bonf, 1.03. Relativo, 4.000 via Bonf, gol. Ponte pronto, 1.7. 7. 897 da Goa, sem identificação, deve manter 050, chegada Bonf. Escuta. Acho que o Alfa, informe o destino e o nível solicitado, por favor. Diga aí, 120. Sim, a gente aguarda cópia. Inclusive, vida 01, autorizado, decolagem da 17. O vento é calmo. Gol 1995, autorizada a aproximação ILS. Autorizado ILS, modal 9. 3201, bom dia novamente. Já pronto para a cópia na 9. Expectativa. 3201, autorizado com fins, nível de voo 360. Vial peso 16. Pistão no 0. Curva direita, saída da EL, Leda, Bridge, controle 120, decimal 8, transponder 5573, por favor, aguarde o cotejamento. Alaska Tango Vitor, decolar 235, chama controle 120, decimal 8. Controle 1208, grato, controlado. Obrigado, senhor também. Então, 3201, pode cotejar, por favor. Vamos lá, então. Depolo, autorizado 360, saída da EL, venda 35, 1208, é o controle, 36, é o transporte, da aerolínea, eu preciso no meio. Então, 3201, no cotejamento correto, chama pronto para pushback acionamento. Agora, por isso, acampamento, o 3201. Direção Angosta, saída Momo, confirme. Negativo no banco de dados aqui do sistema, saída mão, solicito declaração para saída. Foxtrot Oscar. Curva à esquerda, foi pro 300, Foxtrot Oscar. 7300. O 995 passou o Duna, completa a aproximação, torre 118, meia dúzia. Bom dia. No 804 da Gol, desça para 2000, livre LS, nome estabilizado. 2013, livre. Reportarei no 804. Afirmativo, vou aumentar o brilho. Pode passar por 5, melhor, obrigado. Solange, voo no 607. O Alfa, quanto cópia? Escuta, por aqui. Caso o Alfa autorizado de um dia aí, nível de voo 120. Pistão no 7, curva direita, saída da El, Leza, Ilhéus. Após Ilhéus, Dendê, após Arube, após Padev, após conforme a rota do plano. Controle 120.8, transponder 5575. Autorizado, Jundiaí, 120, decola no 7, curva direita, El, Leza, Ilhéus, conforme o plano. 1208.1, Oscar do Alfa, só confirmando, a pista 10, 15.3, confirma? 10. Bono 715, restrito 060. 060, restrito, bono 715. Usando para táxi, Oscar do Alfa. Charlie Oscar, mantenha 050. 7050. Salvador, bom dia, o TAM 3171. Bom dia, TAM 3171, aguarde cópia. Aguardando, por gentileza, a informação Índia, é... qual a subida aprovada para São Paulo? Tanto 3171, tanto cópia. É, aguarde, por favor. Oscar Zulu Alfa acionado, 2 na borda, altura 6063-0, alterna Campinas, pronto para ataque. Oscar Zulu Alfa autorizado, táxi via parte, Índia, reposta um ponto, espera dar 1 a 0 ponto.